uma louca, quer curtir. É o rap. O que que os meninos tem que ouvir? É o rap. Não é forjando nem blefe. Nós conhece os moleque, escuta o rap, logo se atreve. É nos cara de lata, nas ruas, nos busão. É uma só verdade, intenção da cidade até o fundão. Homens, moças, meninos querem mais ouvir o rap. Ter estilo rap, pop, underground, está com rap. É nós na rua, nós na fita, não importa o rap. É gueto, envolve o batidão e mete o pé no desespero. Vamos tá sempre a cair lá, firme em todo lugar. Pronto pra contaminar. É força no som, segue a missão. É pelo caminho e sem ambição. Quem tá no mundão tem a visão. Junta com nós que tem solução. Estoura os bumbos, mete os cachos. Encaixa na rima, vai pra batalha, entrelaça e lasca. Junta as lascas, que é preciso como na vaga. Subúrbio no caos, no lamaçal. Desde a cultura que vem do varal, nos quintal é os tal. Como no sal, uma região abissal. Vivendo a vida, sentindo uma brisa do som. É mais do que dom, é trabalho bom. Rom, bom, bom, bom. Vagabundo não perde o tom. O que a maloca quer curtir? É o rap. O que os meninos tem que ouvir? É o rap. Não é forjando nem blefe. Nós conhece os moleque, escuta o rap, logo se atreve. O que a maloca quer curtir? É o rap. O que os meninos tem que ouvir? É o rap. Não é forjando nem blefe. Nós conhece os moleque, escuta o rap, logo se atreve. Lembro do fim de semana das BL pra fora. Hoje a pancada é na caixinha com cartão de memória de antes. Até agora é o batidão que vigora. Alguns eu sei virou moda, quem não virou tá na história. Eu já fiz rima nos discos base for DJ. Hoje os moleque manda beat para o Dr. Dre. Revolução meteórica, rap autodidata. Só não pode ramelar pra quem pagar de suástica. Troque a lente, foque a frente. Qual é o QSU? Não tem QRU, tenente. Nesse mocó não tem pó, só rap quente. E o Rafão não é o melhor, só diferente. Tem BO, só no vulgo do Max. Vou pela ZO, com Merneto Pascoal no sax. É tipo poropopó e na goia. Minha rima tá nas parangas, nós vai criando nóia. O que a maloca quer curtir? É o rap. O que os meninos tem que ouvir? É o rap. Não é forjando nem blefe, nós conhece os moleque, escuta o rap, logo se atreve. O que a maloca quer curtir? É o rap. O que os meninos tem que ouvir? É o rap. Não é forjando nem blefe, nós conhece os moleque, escuta o rap, logo se atreve. O que a maloca quer curtir? O que os meninos tem que ouvir? Não é forjando nem blefe, nós conhece os moleque, escuta o rap, logo se atreve. Que a maloca quer curtir? O que os meninos tem que ouvir? Não é forjando nem blefe, nós conhece os moleques.